Quando eu me lembro do meu tempo de criança, sonho era vários que movia a esperança de ter apenas uma bola cor de ouro, as rodas raiadas, olha só que muito louco. Apenas um sonho, Robin Hood do gueto. Com 15 eu fui pro crime conquistando o respeito. 5, 7 mil graus, na ZL e tal. Foram anos e anos, de Natal a Natal. Mas o tempo passou, várias coisas mudou. Cadeias e velórios, quantas mães que chorou. Eu nem gosto de lembrar dessas filhas e pá, as grades e a saudade faz malandro chorar. Eu sou herdeiro da guerra, das flores morto em vão, de um mundo injusto, sem amor, compaixão. Eu sou da velha escola, entendeu, parceiro? Eu corro com a favela, Robin Hood do gueto. Fiz do meu crime uma lei, fiz pelos meus sem pensar. Mas que eu saiba que errei, só Deus pode me julgar. Olha só, parece cena de filme. Cachorrão, coquinho, branco e toco. Esse era o time, um fusquinha bem louco, em plena sapopemba, com armas e plaquê, que veio da cena. De repente, do nada, viatura da garra, reposta, apontando as armas. Tem B.O. no carro? Tem, senhor. Nós estamos armados. É, ladrão. Vocês fizeram a boa, mas vocês perderam. Vamos levar as armas e o dinheiro. É, ladrão, a gente ganha, a gente perde. A liberdade não tem preço, Deus ouviu minhas preces. Naquele momento eu vi Jesus me salvar, dos bota preta de farda, programado pra matar. Mas Deus é justo, eu errei, não sou perfeito. Com grana ou sem grana, Robin Hood do gueto. Mas Deus é por mim, eu errei, não sou perfeito. Com grana ou sem grana, Robin Hood do gueto. Fiz do meu crime uma lei, pelos meus sem pensar. O mais que eu saiba que errei, só Deus pode me julgar. Das antigas dos irmãos Carlinhos, Alex, Zé de Fred e Alemão. Só mano, sangue bom, de mil graus, sem palavras. Mano e Birinha, salve, salve, rapa. Quantos crimes que teve, quantos manos morreram, quantos que ficou preso, sem contar os acertos. É meu fita, é minha sina, gangue está na trilha. Desse jeito, zica, é complexo minha vida. Da inocência pro crime, foi questão de um estalo. Só por Deus, por Jesus, que hoje eu tô salvo. Sim, perdeu, mas ganhou. Se salvou, mergulhou, se afogou, mas como homem voltou. Disposto e mostrou um coração enrijecido, habilidade nos metal, intimidade com os gatilhos. Eu vim pelo pobre, pelo sofredor, pela paz, a justiça, a liberdade e o amor.